ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. 13 horas e 18 minutos aqui na Pássaro da LFM. Olha só, gente, serviço de utilidade pública. O José Guilherme Perocco, ele perdeu uma carteira contendo todos os seus documentos, tá? Se você tiver encontrado os documentos do José Guilherme Perocco, por favor, entrar em contato com a gente aqui no 3555-1112. Inclusive, tem uma gratificação para quem tiver encontrado aí os documentos do José Guilherme Perocco. Agora, 13 horas e 18 minutos. Aqui comigo nos estúdios, mais uma vez, do programa Expresso, Williams Gavioli, secretário de Educação da Prefeitura de Guaranésia. Williams, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer de estar junto contigo aqui e trazendo boas notícias aí para Guaranésia. Isso aqui é bacana, que bom, né? Poder trazer boas notícias, né, Williams? Sempre é bom. É, e ainda mais quando a gente fala de educação, que é tão deixado de lado no nosso país, né? Sim, ser portador dessas notícias para nós é uma alegria imensa, né, diante do que nós temos vivido aí no nosso país. Ó, antes de começar o bate-papo, a diretora da Escola Olavo Vilas Boas, Ângela Bock, manda um abraço para o Williams e parabeniza pelo trabalho. Muito obrigado por fazer o melhor para as crianças e jovens de nossas escolas. Estamos juntos, fazendo uma educação de qualidade. Estamos juntos. É isso daí, um abraço aqui da Ângela para a gente já começar com elogios, né? Não sei se vão aparecer algumas críticas, né, Williams? Mas, enfim, a gente começa com elogios e eu tenho que te elogiar também aqui pela aprovação nessa semana da questão do transporte, né? Do auxílio do transporte aí pra moçada que estuda fora de Guaranésia, que é uma luta de tempos, né? De tempos. Finalmente, os alunos que estudam fora do município de Guaranésia, que estudam em Guaxupé, Muzambi, Mococa e São José do Rio Pardo, serão beneficiados. É isso. Exato. Esse projeto, ele vem desde a campanha, né, do prefeito Laércio, atual prefeito, né, o Laércio e vice-prefeito Diego de Castro, já estava contemplado no programa de governo, né? A gente ressalta aí que esse projeto, ele vem de anos, né? Passou por várias administrações, várias pessoas que de certo modo tentaram, e a gente sabe que a burocracia é muito grande, né? Mas a partir do momento, em janeiro, quando nós assumimos as secretarias, né, a prefeitura, um dos primeiros trabalhos aí que eu me dediquei foi a questão do projeto transporte para os universitários. Então a gente celebra com grande alegria, né, um projeto pioneiro aí que está sendo viabilizado agora, finalmente, né? E tem mais coisas. É uma luta antiga, né, dos estudantes guaranesianos, né? Eu mesmo já tive aqui, nós já discutimos a respeito, né? Eu, por exemplo, enquanto universitário, estudava em Guaxupé. A gente já vinha com essa luta, né? De poder ter um recurso para poder ajudar, né? Então vai beneficiar muitos estudantes aí. Eu me lembro que há 4, 5 anos atrás eu recebi aqui alguns alunos, né, que pleiteavam essa ajuda no transporte. Isso aí, 4, 5 anos mesmo atrás, o pessoal já, naquela época, já estava brigando. Isso antes até, né? Já tinha essa briga. E finalmente saiu. Sim. Mas e aí, Willis, como é que vai ser essa ajuda? Todo mundo vai ganhar essa ajuda? Todo mundo que estuda nessas 4 cidades vão ganhar essa ajuda? Como é que vai ser esse auxílio? Vai ser uma quantia em dinheiro? Isso vai ser passado na mão do aluno? Como é que é? Explica pra gente como é que vai funcionar. Então, a primeira etapa foi essa, né? Da gente conseguir viabilizar de forma legal. Eu gostaria até de parabenizar a Câmara dos Vereadores na pessoa do presidente Walter Martins, né, por ter eles tiveram o cuidado de verificar a grandeza desse projeto que vai beneficiar muitos universitários. Agora, a segunda etapa, a gente vai disponibilizar, né, um link. Agora eu peço até atenção dos ouvintes, nesse caso, aqueles que têm estudantes, né, os universitários aí, que fique atento, né, nós vamos fazer a máxima divulgação possível, nós vamos abrir um link né, para se inscreverem. Agora a inscrição ela é oficial. Agora né? É inscrição mesmo. Exatamente. Foi feito um cadastro. Foi feito um cadastro, né, para a gente levantar justamente a demanda desses estudantes para que a gente pudesse viabilizar a dotação orçamentária, né, para disponibilizar para esse projeto. Então agora a segunda etapa é abrir uma inscrição oficial, né? De primeiro momento, os estudantes que vão para Mococa, para Muzambinho, Guaxupé e São José do Rio Pardo vão ser os beneficiados. Todos, né, eles? De primeiro momento, todos eles que estiverem adequados dentro do projeto de lei, né? E agora a gente consegue, dando esse pontapé inicial, atender primeiro aqueles que estão amparados dentro da lei que foi aprovada, certo? E quem sabe, dando continuidade a esse projeto, a gente consiga beneficiar até aqueles, por exemplo, que já têm o curso superior, né? Que estão fazendo um novo curso superior. Esses aí exatamente. Não serão beneficiados, né? Por enquanto não, mas assim, eu volto a dizer que não são excluídos. Primeiro a gente quer colocar o projeto em prática. Uma vez colocado o projeto em prática, dentro do orçamento da prefeitura, né, a gente vai aí através dos decretos, através das liberações que a assessoria jurídica nos dá, está disponibilizando para esse pessoal também. Quantos alunos se cadastraram, Willis? Nós temos aí aproximadamente 280 alunos que fizeram o cadastro. Né? Mas nós trabalhamos aí com a margem de 350 a 400 pessoas, né, justamente por aqueles que não conseguiram fazer o cadastro na época. Né? Então a gente joga uma margem um pouquinho superior. Então vocês acham que esse auxílio vai chegar a mais de 300 alunos, então? Eu acredito que em torno de uns 350 alunos hoje, né? E a forma de pagamento Como vai chegar essa ajuda? Isso. Como é que vai ser esse auxílio? Então, uma vez esses alunos inscritos, né, a gente vai pegar o orçamento que está sendo destinado e nós vamos ratear para esses alunos, né? Então, nós não temos um valor propriamente dito, 30%, 40%, 20%, né? Vai depender aí da quantidade de alunos, da demanda. Então, feito isso, aí a gente vai, num primeiro momento, vai disponibilizar via cheque nominal, né? O aluno vai apresentar todos os critérios que ele tem que apresentar para nós, mês a mês. Né? Aí o aluno recebe o valor para ele poder quitar lá o seu compromisso. Então vai ser mês a mês. Mês a mês. Isso seria no caso, pensando agora em 2017, agosto, setembro, outubro e novembro, que são os quatro meses do segundo semestre. Né? A gente já vai tentar viabilizar a partir do segundo semestre já. Mas então o aluno ele corre o risco de ter um mês pago, um segundo mês pago e um terceiro de repente cessar o seu benefício porque ele não atingiu um desses objetivos ou requisitos que vocês... Sim, porque a ideia é aquela história, dar o peixe, ensinar a pescar, né? Mas aí, no caso, o aluno ele também tem um compromisso, porque afinal de contas... Tem a contrapartida do aluno. É dinheiro público e ele tem que ser bem aplicado. Né? Então, dinheiro nosso, de todos nós. Exatamente, né? Então a comunidade, de certo modo, que paga seus impostos aí, ela vai querer saber para onde que o dinheiro dela está sendo aplicado. E nós queremos, de certo modo, viabilizar com que esses alunos eles tenham um gás a mais aí na sua formação. Então, em contrapartida, tem uma série de requisitos aí que ele tem que apresentar. Frequência escolar, rendimento escolar, né? Ele vai ter que apresentar. Exato. Lá. Se ele faltou, sei lá, 20 dias, por exemplo, no mês, vai perder. Tem que perder mesmo. Exatamente. Né? O Oswaldo Brito quer saber por que a cidade de Muzambinho e São João da Boa Vista não entraram no projeto de transporte de alunos. Muzambinho entrou. Né? São João da Boa Vista, por que não entrou? Algumas cidades, por exemplo, nós temos que... Qual que foi o critério? O critério, nesse primeiro momento, era abranger a maior demanda, né? Porque senão a gente abre precedentes, por exemplo. Nós sabemos que tem muitos alunos guaranesianos que hoje ele está não só em São João, né? Mas ele está em Poste Caldas, né? Tem alunos que vai para Alfenas, né, tem alunos que vai para Ribeirão Preto, alunos que vão para São Carlos. Tem um amigo meu que estuda lá em Porto Alegre, né? Lá perto do Uruguai, esqueci o nome da cidade, Rio Grande. Rio Grande, né? Uruguaiana, lá para baixo, né? Então aí ficaria complicado se a gente fosse atender essa demanda, né? Entendi. Então, como eu disse, no primeiro momento a gente quer ver a maioria, atender a maioria. Então, e como é um projeto piloto, um projeto inicial, uma vez aprovado agora, ir aperfeiçoando à medida que for possível. Esse semestre já está garantido, essa ajuda? Nesse próximo semestre agora, segundo semestre de 2017 ou não? Antônio Claro, é bem provável. Vou dizer para você que... De 0 a 100%? 90%. É 90%. 90%. Então os alunos podem ir sonhar com essa ajuda já nesse segundo semestre. Já pode sonhar, que é uma conquista do atual governo, né? Como eu disse, era uma promessa de campanha, né, do Laércio, e vai se concretizar, sim, a partir desse ano. Então, só para a gente colocar aqui bem claro, tem um valor X para ser gasto, vamos imaginar que 200 alunos se inscrevam, esse valor X vai ser dividido para os 200 alunos. Vai ser dividido para os 200. Pode ser esse auxílio de 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, exato, de repente até mais. Até 100%, se for o caso. Né? Mas nesse primeiro momento é isso, tem um orçamento. A gente lembra que o orçamento desse ano anterior, ele é sempre votado em relação ao ano anterior, né? Mas tem um valor X que vai ser destinado para esses alunos. E para o ano que vem, vocês já estão? Nós estamos aí viabilizando até, exatamente, até melhorias, né? Porque, por exemplo, uma das coisas muito questionadas é a questão do uso do ônibus escolar, que é financiado pelo FNDE, Caminhos da Escola. E nós estamos vendo meios legais, né, de estar justamente colocando esses ônibus. É porque tem prefeitura que usa, né? Sim. Existe aquela história, né? Uns usam usam, vamos dizer assim, né? Usam de maneira legal, outros de maneira ilegal. Nós queremos trabalhar em cima da legalidade. Certo. Né? Então, já estou viabilizando aí também alguns contatos, pessoas jurídicas que têm conhecimento de causa para a gente viabilizar essa possibilidade de estar colocando esses ônibus aí também para complementar esse projeto. Bacana, né? E a gente vai estar divulgando isso daí, né? Assim que sair lá o link para inscrição, a gente vai estar divulgando, né? Conto com a colaboração do programa. Conte sempre. Deixa eu ver aqui, parabéns, Williams. É o Wildmar Silva, tá te parabenizando aqui, o Gil Franco. Grande profissional e talentoso na música, parabéns. Obrigado. A Márcia Xavier, dê um abraço aí no Williams, admiro demais como amigo, profissional, pai, professor, cantor, dentre outras. Então eu devia ter pedido pra ele trazer um violão aqui, né? Segundo que próxima. Fala de cantor. Uma, né? Uma próxima, quem sabe. Thelma Cristina Garçom também tá te parabenizando aqui pelo trabalho, Thelma. Aí, viu? Outro assunto que a gente discutiu essa semana, tem mais alguma coisa pra gente falar do auxílio? Eu acho que é só isso mesmo, né? Deixou bem claro, né? Mas caso surja alguma dúvida, o pessoal pode mandar. Ok. Manda perguntas. Outro assunto que eu conversei com você durante a semana foi a questão do cadastro escolar, né? Que é importante, que agora mudou, né, Willis? Não se faz mais o cadastro escolar para alunos do primeiro ano do ensino fundamental nas escolas do município, como era feito até o ano passado, né? Agora é direto no site. Isso. A primeira vez que o cadastramento escolar dos alunos que hoje têm 6 anos e que irão completar 6 anos até o dia 30 de junho de 2018, esse cadastramento vai ser feito via online, né? Só que nós sabemos da dificuldade que muitos pais responsáveis aí têm nessa questão de talvez não ter acesso à informática dentro de casa, etc e tal. Então, além do link que vai estar disponível, né? Aliás, já está disponível a partir do dia 12, que vai a inscrição até o dia 23, todos os alunos que queiram, né, pleitear a vaga na escola pública, terá também informações disponíveis nas escolas Olavo Vilas Boas, a Escola Municipal Dom Inácio João Dal Monte, a Escola Estadual Carvalho Brito, né? O CEMEI Tereza Cristina, que é onde se concentra a maior demanda desses alunos, né? Que hoje eles estão no segundo período e que o ano que vem estarão no primeiro ano. E no Distrito Santa Cruz da Prata, a Escola Geraldo Ribeiro e a creche Serafina Eulália. Tá. Então eles também poderão ir até esses locais, né? Inclusive eu até pediria que fossem a essas escolas, que juntamente com o cadastro online retirasse uma ficha de cadastro. Essa ficha de cadastro, ela contempla também outros dados como CPF, o número do cartão do SUS, que esses dados vão servir para um outro programa que nós estamos também colocando em prática. Tá, isso então já é um outro assunto, isso, a gente discutir daqui a pouquinho aqui no programa. O pessoal tem que levar para fazer essa inscrição, né? Certidão de nascimento da criança e também a conta de luz, né? Conta de luz, eles pedem que levem uma conta de luz. É. Né? Para o cadastro na pré-escola de 4 e 5 anos, né? E também para o EJA, né? Exatamente. Os alunos que desejam completar os seus estudos, né? E no supletivo, né? Que também eles devem fazer esse cadastramento através do link, né? www.educacao.mg.gov.br. Certo. E o site é muito simples, logo ele vê a aba com o link, ele vai clicando e vai preenchendo, vai dando prosseguimento até o final, onde ele vai verificar uma mensagem que o cadastro foi feito com sucesso e a partir daí imprimir um protocolo. Não deu certo de fazer isso em casa? Foi difícil para você? Pode procurar a escola mais próxima. Procure as escolas mais próximas, né? O pessoal vai ter. Lembrando também que o cadastro, esse primeiro cadastro, ele não faz opção por escola. Isso é importante frisar. Então, por exemplo, eu quero matricular o meu filho na escola Dom Inácio. Exatamente. Eu não vou ter essa opção no cadastro. Nesse primeiro momento, não. Por isso que a gente pede que retire nessas escolas um formulário, né, impresso, que nós fizemos e disponibilizamos para as escolas, e lá tem a opção, né? Eu quero que o aluno estude no Dom Inácio, então vai ter opção, a gente já vai encaminhar direto para o Dom Inácio. Quero estudar na Escola Estadual Carvalho Brito, então a gente já vai encaminhar o formulário para a Escola Carvalho Brito. Então teremos dois passos aí, William. Teremos a inscrição online e mais esse cadastro será feito na escola. Então, na verdade, assim, é uma transição. Como é a primeira vez que esse cadastro vai ser feito online, então, para não correr o risco, por exemplo, de alguém não fazer por falta dos instrumentos, né? A gente está deixando também como era feito antigamente, o formulário, tá. Porque aí a pessoa leva esse formulário até a escola, as secretárias, elas vão inserir esses dados no sistema via online. Então, de qualquer forma, tudo vai passar online, certo? Certo. Mas a gente também, preocupado com essa questão, a gente também deixou o formulário impresso à disposição. A forma antiga, exato, né? Exato. Por exemplo, o CMEI, onde concentra a maior quantidade dessas crianças, né? Nós já estamos com o olhar para que nenhuma delas fique sem fazer o cadastramento, né? Mas a gente pede encarecidamente que os pais levem seus dados, né? Que leve os documentos necessários aí, porque na ficha online pede CPF da mãe, pede CPF do pai, o CPF do responsável, né? E-mail, né? Só faltou perguntar à escola. Exatamente. Com uma falha, né? Ó, vamos fazer um intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho pra gente falar com o Williams sobre os cursos técnicos à distância que Guaranésia ganhou e são excelentes, né, Williams? São excelentes. O Williams falou comigo aí durante a semana no Alô Bom Dia, a gente convidou ele novamente justamente para falar sobre este assunto aqui, porque as inscrições terminam segunda-feira. Então é rapidinho mesmo, então você tem que ficar ligado aí, ficar atento se você, é claro, se interessar em um desses cursos para fazer a sua inscrição o mais rápido possível. Intervalo comercial e eu volto já. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Treze horas e 40 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre passando um pouquinho a mais. Você continua participando comigo aqui pelo 991248325 ou 992042222. Mande seu nome completo e diga o nome de um dos parceiros aqui do programa Expresso, um dos patrocinadores do programa Expresso, para concorrer a convites para o Costelão, que acontece amanhã, dia 18 de junho, no Estação 33. Eu vou sortear três ouvintes, cada ouvinte vai ganhar um convite aí pro Costelão, então mande o seu nome completo e mande o nome de um dos patrocinadores aqui do programa Expresso. Williams, outra boa notícia, ótima notícia, mas uma notícia que tem que ser rápida, né? A situação tem que pede urgência aqui, que é os cursos técnicos à distância que Guaranésia ganhou aí ganhou nessa semana, né? Foi terça ou quarta-feira que você recebeu a notícia, né, Williams? E o prazo termina segunda-feira. Foi, Antônio Cláudio. É mais ou menos isso, né? Nós estamos muito felizes aí pela conquista, né? Que Guaranese foi contemplada aí com 7 cursos técnicos, em parceria com o Instituto Federal Sul de Minas. Lembrando que não abrange só Muzambinho, né? No caso é Muzambinho, Pouso Alegre, Poços de Caldas e demais institutos que tem já na nossa região. E nós fomos contemplados aí com esses cursos. A maior dificuldade agora é a gente correr atrás desse pessoal para poder fazer as inscrições, né? É um programa vinculado ao Mediotec, ao Mediotec, né? Mediotec, porque em parceria com os alunos que hoje estão matriculados no ensino médio, especificadamente os alunos que hoje cursam o segundo ano e terceiro ano, né? Do ensino médio, né? Do ensino médio. Nas escolas públicas e que mesmo, por exemplo, o caso dos alunos que formam esse ano, né, que vai começar agora no segundo semestre, uma data mais precisa seria dia 14 de agosto, mas os coordenadores do instituto querem fazer uma aula inicial no dia 10, né, mesmo que esses alunos tenham apenas 6 meses agora de curso médio, eles poderão dar continuidade e se formarem dentro de um ano e meio em cada curso. Eles podem se inscrever, eles podem se inscrever, eles devem se inscrever, né? A escola estadual Alice Altran está disponibilizando 30 vagas para o curso presencial em técnico informática, mas aqueles que não puderem dentro do nosso município se inscrever, né, ou ficarem fora, eles também terão a oportunidade de se inscrever online, né, eles vão poder fazer esse curso à distância, porque a distância também está sendo oferecido mais 50 vagas, né, e além desse curso de técnico informática, está vindo também o curso técnico em vendas, em meio ambiente, em secretariado, em segurança do trabalho, logística, qualidade e vendas. Quer dizer, logística, qualidade e vendas, segurança do trabalho, né, que vai ser aí voltado, e o de vendas, né, são voltados aí principalmente ao nosso comércio local, às empresas que nós temos, as empresas que estão vindo por aí, né, hoje as empresas elas querem pessoas que já têm um curso técnico, né, quando, por exemplo, vou citar um caso, quando a SIC ela se instalou na cidade, de certo modo ela promoveu alguns cursos, né? Que não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra. E isso traz um certo custo também para a empresa. Sim. Né? Então as pessoas ficarem atentas aí, principalmente esses meninos, né? Esses jovens aí que estão matriculados hoje dentro do ensino médio, aproveitar essa oportunidade. São 7 cursos, aí vocês tiveram a opção de escolher os cursos ou não? Isso já foi mandado para vocês, não são esses 7 cursos? Não, são esses cursos. Tá. A gente acredita, né? Através do edital que eu tive em mãos. A gente acredita que o Estado, de certo modo, ele fez uma avaliação local, né? Por exemplo, o Guaxupé, que foi contemplado com o curso técnico em informática, também foi contemplado aí com a parte de vestuários, né? Então, acredito que eles devam fazer essa triagem e, a partir daí, direcionar os cursos. Disponibilizam os cursos para cada cidade. Importante que esses cursos, eles sendo à distância, quer dizer, o aluno ele tem autonomia, ele vai ter que ter uma organização para fazer esse curso. Então a gente até aumenta o leque de convite para cidades vizinhas, que de certo modo não foram contemplados com esse curso, mas os alunos hoje que estão engajados na rede estadual, eles possam escolher Guaranese como polo. Então peraí, o aluno que agora tá ouvindo lá o programa Expresso, lá em São Pedro da União. O cara tá lá nos ouvindo em São Pedro da União. Ele pode se inscrever aqui em Guaranésia. Aqui em Guaranésia. No polo de Guaranésia. No polo de Guaranésia. E por que eu faço esse apelo à região inteira, né? Porque uma vez a cidade contemplada com esses cursos, né, a possibilidade aí da gente conseguir um polo presencial efetivo e também abrir novos cursos, não só para esses alunos que estão matriculados no ensino médio, mas também para toda a comunidade, é muito grande. A gente usa, tem visto com bons olhos esses cursos agora como porta de abertura mesmo para cursos presenciais para toda a comunidade e, por que não, conseguir um polo presencial do Instituto Federal em Guaranésia. Quantas vagas são para cada curso? São 50 vagas para cada curso. Eu estou me lembrando agora que a gente tem uma audiência muito grande no estado de São Paulo aqui. Itapiratiba, Caconde, Garaí, Mococa. Exato. Também podem se inscrever ou não, isso é só para o estado de Minas Gerais? Não, eles poderão se inscrever porque, na verdade, por ser Instituto Federal, né, a demanda é para o país inteiro. Só para quem está matriculado e quem já terminou tem vagas também? Pergunta aqui a Odileia. Na verdade, Odileia, quem terminou, nós não temos essa abertura. Nós temos abertura apenas para os alunos que estão matriculados hoje no segundo ano e terceiro ano ativos, né? Então, os alunos do terceiro têm 6 meses aí praticamente, né, para conseguir se matricular. E mesmo que ele termine, ele ainda vai continuar vinculado, né? O que nós estamos tentando é, inclusive, para o pessoal que hoje faz o EJA. Ainda nós não tivemos aí uma resposta ainda, né, a respeito, mas que não perca a oportunidade, né? Os alunos que estão tendo essa oportunidade, que não perca essa oportunidade. Então, a Seburgo, Monte Santo, Mococa, Garaí, São José do Rio Pardo, Itapiratiba, Caconde, região toda, né? Exatamente, São Pedro da União, Cabo Verde, Botelhos, Poços de Caldas, enfim, onde a gente estiver chegando, Casa Branca, Tambaú, então, que podem se inscrever. Se inscrever através do site. Do site. Qual que é o site? Também é o site www.educacao.mg.gov.br. No final da página, você vai encontrar um link onde vai estar Mediotech. É só clicar e dar prosseguimento às inscrições. Por ali também, então, tem um caminho de acesso aí para fazer as inscrições. Muito fácil, né? Narciso Ferreira está te parabenizando aqui, viu? Narciso, tá te mandando um abraço para você. Bom, a questão do. A gente precisa, então, preencher aí o máximo de vagas possível, né? São 50 vagas para cada um desses 7 cursos. Eu até pedi para você repetir os cursos. Exato. E a gente precisa de preencher o máximo de. Quando eu falo precisa, todos nós ouvintes aí que têm interesse, né? Isso. Estejam aí cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio, se inscrevam, porque se conseguirmos, né, um número expressivo, aí, sei lá, uns 40 alunos para cada curso, a gente tem a possibilidade de trazer um polo presencial aqui em Guaranésia. Exatamente. Um braço, né? Um braço. Como você disse. Exatamente. Né? Isso seria importantíssimo, de muita valia aqui para Guaranésia. Exato. É importante, assim, ressaltar, Antônio Cláudio, o seguinte: nós estamos disponibilizando a escola Dom Inácio João Dal Monte como polo presencial, né? Quando o aluno precisar de qualquer informação, tirar dúvida, ele vai poder ir até esse polo. Detalhe, o polo vai estar funcionando aos sábados e domingos, certo? Então, o aluno que é de fora, né, precisa vir para Guaranésia, então ele não vai precisar sacrificar perder um dia lá de semana, trabalho, exatamente, vezes, alguma coisa. Né, então ele vai poder ter esse acesso no fim de semana. Tá. Né, e nós, pela informação que nós temos, é um curso que o aluno vai ter que estar apenas uma vez por mês, né, no polo presencial aí, para as avaliações e outros demais pontos que o curso oferece. Ainda no Brasil, apesar que hoje já cresceu bastante essa questão do ensino à distância, mas isso já é muito, muito utilizado em países mais evoluídos, na Europa, Estados Unidos, isso aí já vem de muitos anos, né? E no Brasil parece que só agora, de uns, sei lá, 8, até menos, 5 anos para cá, que isso cresceu no Brasil, né? Antônio Cláudio, eu mesmo, por exemplo, já fiz aí cursos à distância vinculado à Unicamp, né? E o pessoal às vezes acha que é um curso superficial, né? Que não tem. Mas essa visão está mudando também, né? Exatamente. E eu diria até que esses cursos, na verdade, eles acabam tendo que ter uma vamos dizer, uma organização muito maior por parte dos alunos. E uma dedicação. Uma dedicação maior, exatamente. É. Então, engana-se aqueles que acham que os cursos à distância, eles têm menor peso, né, a nível de currículo e também sejam fáceis. Não é isso. Muito pelo contrário. Nós temos aí a Unifeg hoje que está expandindo o leque de cursos universitários, inclusive, à distância, né? E é uma oportunidade para que as pessoas elas possam se capacitar sem sair de casa, né? Basta que eles tenham um mínimo de tecnologia, né? Um computador aí com acesso à internet, com uma boa velocidade e também contar muito com a persistência, a organização das pessoas, né? Do querer mesmo da pessoa de começar o curso, passar por toda a dificuldade que todo curso tem e chegar lá no final lá para planejamento, poder, né, diário ali para estudar, pra poder receber, né, o seu certificado, né? E com isso se qualificar e ter uma boa formação para o mercado de trabalho. A Rita de Marco, forte abraço e orações para o Williams. Admiro muito. Deus o abençoe ainda mais. Estamos mandando esse abraço aqui. Obrigado, Rita. De Marco. Um abraço. Ô, Williams. Tem um novo programa que você me falou agora há pouco, que é o Saúde na Escola. Quero saber o que é Saúde na Escola. É um novo projeto? É um novo? O que é isso? Na verdade, Antônio Cláudio, esse não é um novo projeto. É um projeto que o governo também disponibiliza, né? E nós estamos aí com parceria, né? A Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, né? A secretária Ana Cristina e as pessoas que trabalham junto com a Ana. Nós queremos, na verdade, enfatizar esse programa, né? Principalmente porque é um programa que o governo disponibiliza e ele acaba disponibilizando uma verba, né, para esse programa destinada às crianças. Então, trata-se de 12 metas que nós temos que atingir esse ano, por conta da adesão ser muito, muito tardia nesse caso. Nós temos até novembro para cumprir essas metas. E dessas 12 metas que vão envolver aí a questão de palestras sobre DST, AIDS, outras palestras, por exemplo, que vão estar com cunho no sentido, por exemplo, de prevenção, nós destacamos 4 metas, né? E essas 4 metas nós queremos ver se a gente consegue trabalhar com ênfase, uma ênfase maior, principalmente para os alunos hoje que estão matriculados na rede pública, que nesse caso seria a questão da audiometria. Então, espera-se que nesses 4 anos, a criança que seja matriculada, ela passe pelo menos 4 vezes pelo programa de audiometria, acuidade visual, né? Se essa criança, por exemplo, tiver um problema de visão um pouco mais grave, então essa criança já vai ser encaminhada pro setor correspondente. Isso acontece muito, né? Exato. Às vezes demora para se descobrir que a criança tem um problema, né? E a audiometria é a mesma coisa. Exatamente. A questão da saúde bucal, né? Que hoje as escolas já recebem em parceria com a Secretaria de Saúde. O pessoal vai, passa flúor, ensina como é o processo de escovação e tudo mais. Só que nós queremos intensificar, ou seja, essas crianças passem pelo dentista do município, né, nos postos de saúde que tem o consultório e que possa passar para uma avaliação melhor. Mas isso vai ser tudo coordenado por cada escola? Tudo coordenado pela Secretaria de Educação e Saúde. Ah, né, tá. A saúde, principalmente, que vai destacar os agentes, né, e aí cada escola vai ter a gente vai elaborar um cronograma, né, uma parte aí, organizar quais são as crianças que irão... É questão de organização. Exatamente. E boa vontade, né? Isso. E um trabalho que já vem sendo feito, né? Que é a questão do acompanhamento da massa corpórea, né? Para evitar que o aluno entre na obesidade ou que ele entre num quadro de subnutrição, né? Então, esse trabalho já tem sido feito em parceria com a nutricionista, né? A Georgia, que acompanha as escolas, que já faz esse trabalho. Então, o que nós queremos, na verdade, é intensificar essas 4 etapas. Aí, o que eu queria chamar a atenção? Que os pais enviassem, né, para as escolas, aquele que não possui ainda, nós solicitamos que enviasse o número do cartão do SUS da criança. Por quê? Através desse número é que a Secretaria de Saúde vai ter um controle sobre essas crianças, no sentido de estar ou não sendo atendidas, né? Tá. E também as crianças que ainda não têm CPF, né, que o pai providencie o CPF dessa criança, né? Então nós temos aí um contato muito grande com o gerente da agência do Correio, né, o Ivair, que se disponibilizou a tá nos auxiliando, né? Ele vai até as escolas, se for o caso, a gente pega o nome, essas crianças. O único problema, né, que infelizmente nós não podemos atender, é a questão do valor a ser pago pelo CPF. É. Né? Existe uma taxa entre 5 e 7 reais que deve ser paga, não vai ter como fugir. Para, né, os Correios. Isso não tem como fugir. Mas essas crianças, tendo o CPF, tendo o cartão, o número do cartão do SUS, inscritos dentro do programa Saúde na Escola, eles vão ser beneficiados por essa triagem. E a gente vai ter crianças bem mais saudáveis. Exatamente. Né? Então é uma maneira da gente já prever problemas futuros, evidente, e criar, claro, uma sociedade mais saudável, né? Com nesse certeza, sentido. Com certeza. Né? Isso começa quando? Já? Já começou, já, né? Já estamos cadastrando as crianças. E eu quero ressaltar também que esse programa, ele tem um conselho, né? Então é esse conselho que a verba que vem, né, para essas crianças, esse conselho é que vai determinar para onde que vai ser feito. Então, de repente, é uma criança que não tem condições de pagar o óculos, né? Então, esse conselho, ele vai ter o poder de destinar essa verba para ele. É uma criança que precisa, de repente, de um aparelho, né, auditivo. Então, o conselho vai verificar a possibilidade de destinar parte dessa verba que vem, né, justamente pelo fato dessas crianças estarem matriculadas. Então, e o município ganha com isso, né? E tudo através de parcerias, né? A questão tudo da audiometria, por exemplo, o exame de audiometria ser feito aqui em Guaraná, acho que a PAE já tem, né, um equipamento. A PAE tem um equipamento, a gente espera contar também com eles, né, nessa questão, mas também vai todo ser feito parcerias. Exatamente, né? Educação e saúde de mãos dadas. Outro assunto que eu não poderia deixar de comentar aqui no programa, que até foi notícia ontem, até postei aqui no grupo do Programa Expresso, é a clínica, o seminário que vai acontecer aqui em Guaranésia, eu acho que em outubro, você vai poder explicar melhor. Clínica Médica e Cirurgia Geral acontecerá em Guaranésia em outubro, que eu acho que um grande sonho, né, e uma, eu acredito que tenha tido uma ajuda muito grande do Dr. Alcino, né, tá trazendo isso para Guaranésia pela primeira vez. Esse seminário vai acontecer fora de Belo Horizonte. Exato. Dá para ter noção do que é isso, gente? Minas Gerais tem 800 municípios, mais ou menos? Aproximadamente. Isso, né? 800 municípios. Pela primeira vez na história, uma cidade vai ganhar um seminário fora da capital, e a cidade é Guaranésia. Importantíssimo isso para nós guaranesianos, né, Willis? Sim. Ontem, a convite do prefeito Laércio, nós nos reunimos na prefeitura. Nessa reunião estiveram pessoas de influência na cidade, de um modo geral, pessoas como os médicos que estavam presentes, né? O prefeito Laércio, então, recepcionou o professor doutor Alcino Asno, né, que tem um sonho, né, de trazer esse evento para Guaranésia. Então, a prefeitura, em parceria juntamente com o doutor Alcino e demais, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Cultura, ficou muito lisonjeado com esse projeto que o Dr. Alcindo traz para nós. Né? Então é importante ressaltar que vai ser um projeto pioneiro. Né, de tirar o seminário do CRM, né, das clínicas seminário médicas. Quando a gente está falando de seminário, é o seminário oficial, né? Oficial, claro, exatamente. Que deve haver outros seminários, sim, sim, aí pelo estado, mas oficial é a primeira vez que é de uma grandiosidade enorme, né, nessa questão desse seminário, que por ser a primeira vez que vai ser realizado aqui em Guaranésia, né? Então é um evento que está marcado para o dia 6 e 7 de outubro, vai fazer parte da agenda das comemorações de aniversário da cidade. Então é um projeto assim grandioso, vai movimentar muito a nossa cidade nessa questão, vários temas vão ser abordados, né, que o doutor Alcino traz para nós aí uma gama muito grande assim de palestrantes, né, da região inteira, dos profissionais envolvidos na saúde, médicos, fisioterapeutas e demais aí em relação à saúde, e que a gente fica muito feliz em poder sediar pela primeira vez na história de Guaranésia um evento grandioso como esse. Né? A primeira vez que sai de BH e vem para o interior, e justamente para Guaranésia, né? Eu imagino como isso será concorrido, né? Pelos médicos aqui do nosso sul de Minas inteiro, né? Isso lá de Varginha, Passos, por toda essa região, até aqui do interior de São Paulo também, né? Exato. A concorrência, porque com certeza o doutor Alcino, com o nome que ele tem, deve trazer grandes palestrantes para esse seminário. Ele já, assim, durante a reunião que nós tivemos, você podia verificar a emoção que ele tinha cada vez de poder falar que é guaranesiano. É. E ele ergue a bandeira mesmo, ele até brincou, né? Falou assim, enquanto os meus colegas estão de férias para a Europa, eu estou em Guaranésia. Né? Fazendo as caminhadas matinais. Exato. Dele, né? Então isso nos deixa muito contente, não só no fato do evento ser uma grandiosidade toda, né? Mas também aí a parceria com o prefeito Laércio, nesse caso, por ter sido aí dirigente regional de saúde. Foi um sonho agregado que hoje está sendo possível, né? Para nossa cidade aí. Será concretizado em outubro, né? Se Deus quiser. Grande abraço, Williams, forte abraço, parabéns aí pelo empenho. É o Daniel Silva, estamos dando um abraço aqui para você, deixa eu ver quem mais. Dani, Luciano, um abraço. Paula e Paola estão parabenizando o Williams pelo grande trabalho, parabéns. Obrigado, dizendo aqui. Pessoal, um abraço. Viu? Pra gente finalizar, eu até foi uma pergunta que eu te fiz durante a semana, que um ouvinte acabou fazendo pra gente, foi a questão do concurso público, né? Pra professores, pra servidores aí da educação. Vai acontecer? Já tem data marcada? Como é que tá isso, Willis? O concurso público já está em andamento, né? A gente fica muito contente também. Criou-se uma expectativa muito grande, tanto da parte da população, por ser novos empregos aí que vão estar sendo disponibilizados, mas também para a gestão atual, né? O pessoal, a gente sabe que hoje a prefeitura, ela carece de empregados, né? De servidores em todas as áreas, tanto na área da educação, como na saúde, como na parte administrativa, né? E mais uma vez, o prefeito com a sua equipe tem viabilizado essa questão, né? É um trabalho sério que está sendo feito, já foi nomeada a comissão do concurso, a empresa responsável, ela já está, já foi licitada. Essa semana o concurso, ele vai para o Ministério Público para poder fazer as aprovações, né? E aparar as arestas necessárias aí para a legalidade desse concurso. E a gente acredita que estourando aí finalzinho de julho, comecinho de agosto, né, esse concurso ele possa estar acontecendo. Tudo vai depender agora dos trâmites legais, né? Passa pelo Ministério Público aprova, né? A comissão do concurso senta com a empresa para organizar as vagas que precisam ser preenchidas, e a partir daí é lançado o edital para a comunidade, no mínimo aí 30 dias aí para que ocorra as avaliações. Bacana. Williams, muito obrigado pela sua participação. Vamos repetir mais uma vez aí o endereço do site para o pessoal que se interessou aí nos cursos técnicos à distância. Vamos lá, tanto para o cadastramento escolar, os dois, né? Como o curso técnico, o site é o mesmo, links diferentes, www.educacao.mg.gov.br. Eu falaria do Cacau. É do Cacau. É do Cacau, né? Repetindo então, Luiz? Então é www.educacao.mg.gov.br. Porque não tem um tio, Willis. Não tem um tio nem o Cedilha. Willis, valeu, obrigado pela tua participação aqui no programa mais uma vez, viu? Antônio Cláudio, quero agradecer a abertura, foi um prazer estar mais uma vez contigo aqui no ar, no programa Expresso. Um grande abraço aos ouvintes, ao carinho dos ouvintes aí em relação. E deixo aí mais uma vez o convite para todos, que a prefeitura está de portas abertas, a Secretaria de Educação está à disposição da comunidade. Cursos técnicos à distância, gente, a inscrição termina segunda-feira, então acesse agora já o site, né? Isso. Acesse agora o site, você de Guaranésia, Guaxupé, Muzambinho, enfim, das mais de 50 cidades onde a Pássaro da Ilha atinge, acesse o site, faça sua inscrição e participe, porque vale muito a pena. Intervalo comercial e voltamos já para dar prosseguimento aqui no Expresso de hoje. Expresso.